quem é do Flamengo, coloca a mãozinha no alto já. Tem algum corintiano aqui na festa dele? E a galera do Mengão joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Para o Magrão, para o Mariano, para se ligar, tá pro Coloral de vigia, só de boa. Valeu. SPM Productions.